Durante anos, o rádio tem dado enormes contribuições para o desenvolvimento da comunidade, provando que marcas ficam na história. E este é o nosso papel: comunicar. Estar todos os dias junto a você, com entretenimento, com informações, com boa música. Rádio Educadora. Centro de Comunicações Werner Vander. Marechal Cândido Rondon. É assim que construímos a história. De Marechal Cândido Rondon para toda a região oeste, Mato Grosso do Sul e Paraguai. Rádio Educadora Marechal Limitada. Centro de Comunicações Werner Vanderer. ZYJ300, 630 kHz, 5 mil watts de potência. Rádio Educadora, Marechal Cândido Rondon, Paraná. A Rádio Povo. Está começando nossa primeira atração. Muita animação com boa música, um bate-papo amigo e descontraído com as características da nossa região. Amanhecer no Sertão. É só alegria. Apresentação: Dionísio Hertz, o seu amigo tatu. 5:01, estamos aqui iniciando a programação do Amanhecer no Sertão, na sua educadora 630, no Centro de Comunicações Werner Vander, com direção de Paulo Nogueira, o Álvaro na parte técnica, já com músicas no capricho para começar bem, e a comunicação do amigo tatu. Chegando para vocês, foi o Serranos Castelhana.